vigor tá no sangue dessa gente. Se viveu, se lutou e entendeu que agora é diferente. Que agora é diferente. Se viveu, se lutou e entendeu que agora é diferente. Que agora é diferente. Eu ando e vejo por aí todo o mistério dessa gente. Que dança, mexe, ginga e faz um mundo diferente. E o amor, ficará na lembrança desse povo trazido da África, yeah. Desse povo trazido da África. E o amor, ficará na lembrança desse povo trazido da África, yeah. Desse povo trazido da África. A Porto e Salvador, capital do Brasil, e o povo que se uniu com gritos a clamar começou a despertar. O quê? E o amor, ficará na lembrança desse povo trazido da África, yeah. Desse povo trazido da África. E o amor, ficará desse povo trazido da África, yeah. Desse povo trazido da África. Desse povo trazido da África, yeah. Desse povo trazido da África.